Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27, Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41, Lucas capítulo 8, versículos de 22 a 25. Tempestade aplacada. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus tomou uma barca, acompanhado pelos seus discípulos. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento, que as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na popa, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram aos brados, dizendo: Salva-nos, Senhor Jesus! Nós vamos morrer! E Jesus lhes respondeu: Por que temeis, homens sem fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Aterrados e cheios de admiração, os discípulos diziam uns aos outros: Afinal, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É que tem sido a vida humana, senão o atravessar de procelas que devemos vencer, não fugindo delas. Podemos pegar o exemplo na própria náutica. Quando há uma tempestade com vagalhões, o comandante embica a proa do navio na direção das vagas, se ele não pôde fugir da tormenta e é surpreendido por ela. Não vira ao lado, não dá as vagas nem bom bordo, nem este bordo, senão o seu barco corre grave perigo de adernar e mesmo afundar. Assim temos que ser, cada um de nós, legionário da boa vontade, assim tem que ser. Enfrentar os vagalhões da vida com o navio potente que o Cristo lhes oferece, que são seus corpos, mesmo quando enfermos. Enfrentar a tormenta de frente e vencê-la, derrubadas as ilusões da vida. E aí nós podemos sonhar mundo melhor, iludirmos-nos é que não podemos, de forma nenhuma. E quando a tormenta estiver maior, a ponto de pensarmos que só sobraremos, pior que o comandante está dormindo, podemos ter certeza de que esse comandante, que é Jesus, não dorme, mas tem que testar a sua tripulação para passar a ela novas viagens pelo mundo inteiro, desde que cada um tripulante mostre a sua capacidade e a sua fé. Porque temeis homens sem fé? Não podemos mais passar esta vergonha, esta repreensão justa do Cristo. Porque de qualquer forma ele vai erguer-se, repreender os ventos e o mar, e far-se-á grande bonança. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Por isso que, quando já aprendemos aqui, nós, nesta plateia selecionada por Jesus, eu sou o disparador psíquico deste processo todo. Quando todos nós aqui reunidos já aprendemos, nestas horas pelo menos, isto irá se expandindo em todos os atos dos nossos dias, na terra e no espaço. Calar as tempestades interiores a ponto de suscitarmos uma cruzada do novo mandamento de Jesus, desta categoria. Porque ao desligar a tormenta interna, as nuvens também se vão e o sol da caridade, que é Jesus, nos esquenta a alma. Nós vamos homenagear o nosso chefe, o chefe desta casa, o Cristo de Deus, cantando do professor Malheiros, nós aqui e vocês que estão nos ouvindo com toda a força, que esta música é extraordinária, a melodia e a letra. Nós aqui e vocês, onde estiverem, não perderemos esta oportunidade de suplicar ao Mestre que, na sua caridade suprema, venha até nós. Lá vem Jesus. Oh, sem parar. Voz arur, quem nos der neste campo de luz, inspirado também por Jesus. No dia 30 de março de 1979, eu recebi do irmão Zarur, está aqui na sua letra, este recado. Paiva, na verdade tudo já está escrito no Apocalipse de Deus. Ninguém evitará que se cumpra à risca o planejamento divino. Civis e militares são instrumentos das forças superiores que verdadeiramente comandam a grande transição deste final de ciclo. O que compete a cada legionário da boa vontade de Deus é ser realmente fiel ao Senhor dos Exércitos e das nossas almas e manter a LBV sempre digna das bênçãos do Pai Celestial. Jesus é testemunha de que todo esse tempo tenho procurado cumprir esta ordem do irmão Zarur. Paiva, o que compete a cada legionário é ser realmente fiel ao Senhor dos Exércitos e das nossas almas e manter a LBV, Legião da Boa Vontade, sempre digna das bênçãos do Pai Celestial. Isso é que temos de fazer todos nós, nos órgãos da Legião da Boa Vontade e nas igrejas da religião de Deus. Os assistentes, os pregadores da religião de Deus, todos. Porque, como disse muito bem o irmão Zarur, nossa obrigação é manter a casa do Cristo limpa, para não sermos apanhados como maus ceareiros. Não adianta justificar nada, que cada um, quando desceu, sabia do seu compromisso. Então, vamos cumprir o nosso compromisso. Porque o que vai acontecer é isto aqui. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, no versículo 15 em diante. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, entendemos que escolhidos são os que se fazem escolhidos pelo seu merecimento, porque o próprio Cristo disse, quando voltar, dará a cada um de acordo com as suas obras. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que Jesus está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, há de ser a vinda do Filho de Deus. Porquanto onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Preste atenção como está claro o momento da volta de Jesus aqui. Estão ouvindo claramente a minha palavra? Então preste atenção nisto aqui. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes celestes serão abalado. Agora preste atenção ao versículo 30, por favor, e discutam isso nos debates ecumênicos da religião de Deus, porque isso aqui é efetivamente a política de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Cristo de Deus vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E em seguida, no versículo 34, Jesus diz uma coisa que parece impossível aos de visão estreita. Em verdade vos digo que esta geração não passará da terra sem que tudo isto aconteça. Versículo 35. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Assim como foi nos dias de Noé, também será quando da vinda do Filho de Deus. Maria Santíssima nos proteja e nos ilumine a alma, ela que tem sido intercessora junto ao seu filho quanto aos nossos destinos. Se você, meu irmão, minha irmã, se vocês respeitam sua mãe, como não respeitaremos todos nós juntos a mãe de Jesus? Por isso nós vamos homenageá-la agora, cantando com o coral jovem, Boa Vontade. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome,

trabalhadores para a tua seara, pois tu mesmo nos ensinaste a pedir ao Pai Celestial trabalhadores para a divina tarefa, pois como advertiste, Jesus, a seara é grande, os trabalhadores poucos. Manda, pois, divino Senhor, trabalhadores para a tua seara neste país e em todo o planeta Terra. Agora, Jesus, nós te suplicamos que coloques neste copinho d'água o bálsamo perfeito para cada um. Aquele medicamento que colocaste nas águas do Jordão e nas águas de Siloé. Bálsamo celestial que restituiu a visão a um cego de nascença. Nós te pedimos, divino médico, coloca neste copo d'água o medicamento perfeito de que tanto necessitamos. E que estes doentes em quem vamos pensar, doentes do corpo e doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. E quem cumpre o teu novo mandamento, Jesus, tem a ti mesmo como Cirineu, diminuindo o peso da cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cada um é que pode diminuir a sua cruz, cumprindo os ditames de Jesus. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Quem cumpre este mandamento não morrerá mais. Já passou da morte para a vida, vida eterna, o Espírito eterno. É a coisa mais feliz para as criaturas de Deus. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. E prossegue o Cristo: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo,

Amém.